pasando avant, eia quanto tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia com força trabalhar, eia que vindo a noite não servir Jesus e do vigor da vida todos ao bem voltar. Eia que vindo a noite não há mais vida. Chega ao fim, quando soar um dia da morte o clarim. Vamos, irmãos, amar.